Quero começar esse primeiro porra de Brasil com um comentário sobre uma coisa que aconteceu internacionalmente. Não tem referente ao Brasil, mas é interessante assim mesmo. Referente ao chamado Cone 2012, pela organização Invisible Children. Nada mais ou menos que um cara que fez um vídeo que está falando sobre as crianças do Congo, tanana, e sobre o Cone, o cara que sequestra crianças para fazer exército. Uma coisa que na África todo mundo sabe que ocorre há séculos. Séculos mesmo, tá? A escravidão antes disso já rolava pelos portugueses. E agora parece que ele foi pego nu, se masturbando. Foi preso, tanana, e agora desabilitou os comentários nos seus vídeos, né? Então as pessoas estão com medo que toda essa coisa, como o Congo é um país inacessível, militarista, que é muito difícil neguinho ir lá para verificar as coisas, porque não vai ter hotelzinho confortável para verificar, ele vai ter que sair armado para sobreviver, para verificar se esse cara realmente existe. E verificar essa porra. Mas quem é que vai enfrentar essa porra toda? Só os jornalistas mais durão, essas coisas assim. Mas ele não foi verificado. Ele existe, mas não sabe se ele tá vivo ou morto, o que é que ele tá fazendo. É um país enorme, guerra civil de todo lado. É difícil verificar essa informação, tá? Então não se sabe se é scam com em 2012 ou não. Mas pela atuação do líder dele, da organização Invisible Children, fica bem a pensar, né? Que merda, como todo brasileiro já sabe, onde o cara faz merda, a organização é uma merda. Vamos esperar pra ver, né? Acho que deve ter muito gringo caído nessa porra, deve, viu? Por mim, eu ainda acho que é scam.